Só eu sei. Vai pensando que tá bom. DJ Jamaica, projeto Alibi. Atividade total, atividade. Atividade total, atividade. Novidade. A rua me chama, sou louco, sou drama. Sou lobo do asfalto, prepara as trama. Gatilho em gatilha, da noite sou cria. Duelo marcado, sonora é a trilha. Se o grave protege, agudo desarma. Quem vive do crime não vive o karma. Do clic-clac-bum, sustenta a rajada. O caminho é suspeito no fio da navalha. De boina ou bombeta, do lado uma preta, que respeita as caras do psico da letra. Que tem uma tatu, que um dia sonhei de uma vida louca bandida que um dia acordei. Do pesadelo, do encalce, dos bota da farda. A justiça que é lenta, é cega, é falha. Que dá um tapa na cara do pobre cidadão que na carteira só tem do baú o cartão. Se é isso que pensa de mim, então sou. Sou do sol nascente e é bandido, eu sou. Sou a droga plantada pelos capa, eu sou. Mas não sou a cara pintada que a Globo pintou. Se sou mercenário, então muda o cenário. Tô de Kitpeba, mas represento o otário. A minha população, do gueto, o fundão. O skate, o biker, os louco, os ladrão. Que tira o seu sono, que racha o seu zói. Me dá um monarque, papai, ou calói. Pode ser monareta, pra eu pagar uns totó. Sei que os anos 80 pra mim foi bem melhor. Rolava lazer, mas tem proceder. Eu tinha vinil, quem matou foi o CD. Minhas fitas cassete, meus panos da Adidas. Todo mundo era louco, poucas vidas perdidas. De gueto a gueto, de gueto a gueto, de gueto a gueto. De gueto a gueto, de gueto a gueto, de gueto a gueto. Respeito acima de tudo tem que ter. Respeito e sinceridade proceder. Atividade total, atividade total. Novidade, novidade. Mas hoje mudou, medo dos pivete. Que anda armado, não é mais canivete. É ponto 40, eu abro pro debate. Todo dia cresce a fila que desce pro cage. Criticar é muito fácil, eu quero ver viver. Ser do gueto da perifa e ter proceder. Vender o almoço pra comprar a janta sem limite. Por isso, pros playboy eu nem peço seu palpite. Porque aqui o nego drama faz seu selfie na night. Não tem money pro lanche, mas tem no pé o Nike. Marlboro e Hollywood já era. Nike lê o som, pras novinha rebolar. E as mães nem vê. Danada não, quem paga o preço aqui é um de nós. Até que fim, meu amor, nós estamos a sós. Só quero um beijo carinhoso no rosto, tá bom. Sei que quem traiu Jesus não usava batom. Se eu sou sinistro, meus parceiros são mais loucos. Que respeitam minha ideia e me botaram lá no topo. Daqui de cima eu sinto o cheiro da fumaça. A trilha é marcada, a trilha da marafa. Boteca aberto na esquina, aqui é mato. Não tem escola, necessidade é fato. Que eu cresci vendo a morte em minha frente. Tem macumbeiro, tem católico, tem crente. Tem espírita, não falo de religião. Só acho que todos têm que ter uma posição. Com Deus já tá difícil, imagina sem. Tô com as notas de 100. Chega aí, meu bem. Paro por aqui, meu tempo acabou. Mas saiba que sou eu que faço o meu tempo aqui, doutor. Um beijo pras mina, pros mano, um salve. Bota a mão pra cima e diz: novidade. De gueto a gueto, de gueto a gueto, de gueto a gueto. De gueto a gueto, de gueto a gueto, de gueto a gueto. Respeito acima de tudo tem que ter. Respeito e sinceridade proceder. Atividade total, atividade total. Novidade, novidade. Novidade. Novidade. Novidade. Novela. Novidade. Novidade. Novidade. Novidade. Novidade. novidade, novidade, novidade.